que dança da hora, é nessa que eu me ligo, que todo mundo dança. E por isso, meu amigo, eu peço pra você que venha me ensinar. Me diz como é que é isso, como eu tenho que dançar. Me explica direitinho, se é muito, se é pouco. Se eu não aprender, vou acabar ficando louco. Eu quero nessa festa também poder dançar um samba rock com a galera e poder balançar. Dançando, balançando o esqueleto, de um lado para o outro, de tudo quanto é jeito. E agora eu quero ver que vai me dar um toque. Me diz como é que dança um samba rock. Samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock. Bete Cavalli acompanhada, diz com Zeca Pagodinho. Dor de amor não tem cura e muito menos carinho. Diz que no mundo não teve, nem tem professor que dê um jeito e ensine a matéria do amor. Cinco preto era malandro e agora é sereno. Desmete nesse musical que ele só vive de paixão. Do Erasmo Carlos, eu me ligo. E bom dia, rock and roll. Atlantic Star é tudo em nome do amor. Matilda Vila falou que também curte um rap, mas não deixe o seu samba que curte desde moleque. Do Beto Amando, desabafa e revela que ficou apaixonado e só tá pensando nela. Cada um tem sua vez e de repente surgiu o grupo Fundo de Quintal. O Morena partiu, o Dudu França contente, cantando eu e ele, apaixonado. Dom Beto que só tá pensando nela. Eu já disse ao Dom Beto que se ligue, não se engane, pegue o disco do Tim Maia e escute Telefone. Tinha muita gente nessa festa, muita gente no capricho. A Sandra tá balançando com Joga Fora no Lixo. Que gosta à vontade, está bem sossegada, só cantando musical, você não entende nada. E dançando no swing, dançando também Schubert, Rock, Lulu Santos, Marina e Jorge Ben. Samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock. Que dança da hora, é nessa que eu me ligo, que todo mundo dança. E por isso, meu amigo, eu peço pra você que venha me ensinar. Me diz como é que é isso, como eu tenho que dançar. Me explica direitinho, se é muito, se é pouco. Se eu não aprender, vou acabar ficando louco. Eu quero nessa festa também poder dançar um samba rock com a galera. E também poder balançar, dançando, balançando o esqueleto, de um lado para o outro e de tudo quanto é jeito. Agora eu quero ver quem vai me dar um toque. Me diz como é que dança o samba rock. Samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock, samba rock.